Todo mundo agora vai saber de qual é. A noite é longa, os sussurros quem não bota fé. A onda é braba, capote a noia, meu irmão. Vendem até a própria mãe, única solução. E quem não teme, a mente fraca, o punho treme. Só quem conseguiu sair dessa é que sabe contar. Em cirurgia, agora vai te falar. E quem não teme, a mente fraca, o punho treme. Só quem conseguiu sair dessa é que sabe contar. E cirurgia agora vai te falar.